ouvindo o nosso programa pela Rádio Satélite FM. Um abraço, Jota Oliveira, todos da equipe, muito obrigado. E o Satélite FM, nossa parceira na cidade de Piranhas, o Estadão de Goiás, muito obrigado, viu? Rádio Piseiro Sertanejo, Rádio Piseiro Sertanejo em Salto Grande, São Paulo, o Adilson Tavares, todos da equipe, né? Audiência muito grande aí em Piseiro, em Salto Grande e toda a região. Rádio Piseiro Sertanejo, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Rádio Capivari FM, Abadiana, Estadão de Goiás, muito obrigado a todos da equipe, aos nossos ouvintes maravilhosos. Rádio Capivari FM, programa Mundo Sertanejo, todos os dias às 11 da manhã. Muito obrigado, viu? A todos vocês. Meu amigo Tom Souza, em Mata Verde, Minas Gerais, ligado no nosso programa e pela Rádio Talismã FM. Muito obrigado pelo carinho, viu? A Roseli Pereira dos Santos, em Campos Belos, Goiás. Rádio Campos Belos FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? José Nilton, locutor da Rádio Belém FM. Muito obrigado, viu? Os amigos de Taiobeiras, Minas Gerais. Todo mundo ligado no nosso Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? A Valdirene Rodrigues e o seu marido em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, ligados na Tropical FM. A mocinha, todo mundo. Gorete, Diogo, Márcia Faris, Patrícia Maiara, meu amigo Quinca, a Kekel, a Rainara, a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, audiência fantástica. A Toinha, a Doralice, né? Um abraço a todos vocês da Tropical FM. Programa Audiência Fantástica todos os dias às 7 horas da manhã. O William Policarpo me disse que a cidade para ouvir o nosso programa. Valeu, Willam, cabra danado. Tô nessa, viu? Oh, mozão, cheguei à conclusão. Já faz tempo que a gente fica. Pois no amor, sei lá, a gente enrola. Eu sinto falta de você quando não está aqui. Sei lá, tenho vontade de te amarrar. Cola em você e te prender a mim. Vontade de casar. Ter filhos pra gente cuidar, pra sempre namorar. Eu sei, tô viajando, tô novo, mas o que custa sonhar? Se o tempo não para de passar, e nunca vai parar. Num piscar de olhos tá passando mais de um mês. A gente fica velho, o que a gente fez? Não deixe nosso plano acabar. Esteja aqui amanhã quando eu acordar. Momozinho, vamos fazer assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto de você e nem você de mim. Vamos até o fim. Momozinho, vamos fazer assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto de você e nem você de mim. Vamos até o fim. Dá a mão pra mim. Tenho vontade de te amarrar. Colar em você e te prender a mim. Vontade de casar. Ter filhos pra gente cuidar. Pra sempre namorar. Eu sei, tô viajando. Tô novo, mas o que custa sonhar? Se o tempo não para de passar, e nunca vai parar. Não vai parar. Num piscar de olhos tá passando mais de um mês. A gente fica velho, o que a gente fez? Não deixa o nosso plano acabar. Esteja aqui amanhã quando eu acordar. Momozinho, vamos fazer assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto de você e nem você de mim. Vamos até o fim.

a Erisvânia, Lidiane Souza, a Silvana Machado, a Silvana Vitorino, a todos vocês aí, muito obrigado pelo carinho de vocês em São João do Paraíso, Estadão de Minas Gerais, Rádio Paraíso FM, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Um beijo no coração de cada ouvinte, muito obrigado, viu? É, vamos em frente, Gustavo Lima canta Fui Fiel. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei e me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei e me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei e me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei e veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Muito bem, vamos em frente. Nilson Farias, Rádio Montana FM, também em Inocência, Mato Grosso do Sul, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Minha querida Edna Maria Pereira, em Presidente Médici, no Estadão do Maranhão, ouvindo pela Tropical FM de Santa Luzia. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Meu amigo Denilson Leal, em Guarapari, no Espírito Santo, ligado na Rádio Sim AM. Mundo Sertanejo está no ar, também para todo o estado do Espírito Santo, pela Rádio Sim AM. Um abraço, muito obrigado, minha querida Glauci Medeiros, em Abaitetuba, também ligada no nosso programa. Marlene Pereira, em Tocantinópolis, também não perde o nosso programa. Meu amigo Anderson Luiz, em Careaçu, em São Paulo, também ouvindo o Mundo Sertanejo. Um abraço do Damel, da Clipe.net, no Estadão de São Paulo, capital, exibindo o nosso programa. A Cleane Costa, em Bom Jardim, no Estadão do Maranhão, também ouvindo o nosso programa. Márcia Gomes, em Primavera do Leste, Mato Grosso, ouvindo o Mundo Sertanejo. Taliba Gonçalves, meu amigo da Rádio Atividade FM de Juína, no Estadão do Mato Grosso. Um abraço, muito obrigado pela parceria, viu? Ainda no Mato Grosso, vamos vamos para Juara, Rádio Difusora AM, exibindo nosso programa. O Zé Cordeiro, a Vanessa, o Zé Canhoto, todos da equipe, Antônio Girardi, muito obrigado, viu, pelo carinho, pela parceria de vocês. Ainda no Estadão do Mato Grosso, vamos para Cuiabá, meu amigo Alan Sérgio, Rádio ABC Shalom, exibindo nosso programa, muito obrigado, viu. Também Rádio Tropical FM, um abraço a todos vocês, amigos de Cuiabá, de toda a região, ouvindo o Mundo Sertanejo. Vamos em frente, Jorge e Matheus cantam Logo Eu. Eu te vi, já te quis. Me vi tão feliz, um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Com você, hey, yeah. Hey, yeah. Te vi e já te quis. Me vi tão feliz. Um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Como eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por quê. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Que nem pensava, não imaginava te merecer. Com você, com você, o resto dessa vida com você. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Josimar Almeida, em Taiobeiras, Minas Gerais, não perde um só Mundo Sertanejo, meu amigo Samuel, tecladista, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, não perde um só Mundo Sertanejo, audiência fantástica nessa linda cidade e toda a região pela 90.9, um abraço, Neymar Gonçalves, Areta Promoções, também nós temos aí os estúdios da Rádio Minas Web, Luiz Gustavo, todos da equipe da Rádio Minas Web, exibindo o nosso programa, um abraço, muito obrigado. Viu? Meu amigo Rochinha, o Helenaldo, a Sheila, a Aline, o Luciano, todos vocês amigos da Vanderlei FM, Vanderlei no Estadão da Bahia, exibindo o nosso programa. Aí meu amigo Aldinei Pereira, todos da equipe da VG FM, em Vargem Grande do Rio Pardo, exibindo o Mundo Sertanejo com muito sucesso. Vamos em frente, vou cantar pra vocês, Quero Você Pra Mim, canta Diego Valadares, é pra dançar. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar! Eu quero, quero, Diego Valadares. Vem comigo! Quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor,

será que vai voltar pra aliviar a minha dor que está pra me matar? Será que me esqueceu? Ou será que vai voltar pra aliviar a minha dor que está pra me matar? Será que me esqueceu? Ou será que vai voltar pra aliviar a minha dor que está pra me matar? Maravilha, cantou bonito para vocês, J. Neves, o Avião, minha querida Celiane Portilho, em Piranhas, do Estadão de Goiás. Um beijo aí para Sirlene Vaz, todos vocês amigos ouvintes da Satélite FM, o J. Oliveira, o Nelson Nunes, Ronaldo, todos da equipe, muito obrigado pela parceria de sucesso, viu? Um abraço, muito obrigado. Minha querida Sueli Oliveira, em Abadiane, Goiás, ouvinte do nosso programa pela Rádio Capivari FM. Um abraço a todos da equipe aí, muito obrigado, viu? A Fabiana Castro, em Córrego Fundo, Minas Gerais, ouvinte da Clube FM, muito obrigado. A Dir Alves, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela parceria. A Aliete Amorim, em Humaitá, no Estadão do Amazonas, também ouvinte do nosso programa. Tana Janizelli, a sua titia, a todos vocês amigos aí de Humaitá, Estadão do Amazonas, muito obrigado. A Meiriane Mariana, em Conselheiro Pena também, ligada no nosso Mundo Sertanejo. A Rosane Pires, em Goiânia, também ouvindo o Mundo Sertanejo. A Adir Alves, né, em Córrego Fundo, Minas Gerais, todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela parceria. A Erivanda Bezerra, em Jaguaritama, né? Ouvindo o nosso programa. A Tainá Alves, em Santa Rita do Intueto. Um beijo para vocês aí de Santa Rita do Intueto. A Ana Paula, todos vocês, muito obrigado, viu? Quem vai cantar agora? Milionário José Rico, Gargantas de Ouro do Brasil. Decida! Esse modão é bom demais. No amor, há momento que a gente tem que dizer um para o outro. Decida! Aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor está indo água abaixo. Se deixar vir a relaxo, temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos. Seu beijo não tem o mesmo sabor. O seu carinho não me faz dormir. Nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu.

mais vivo. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Mesmo ao som da viola. Voltamos com o Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar o meu amigo Mancha Negra, Rádio Web Vitrine Musical em São Paulo, né? Em Itaberá, exibindo o nosso programa. Valeu, Mancha Negra, um abraço a todos vocês ouvintes da Web Rádio Vitrine Musical, exibindo Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? A minha querida Poliana Moura, a sua mamãe, em Santa Luzia do Paruá, um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo Francisco Evangelista, em Bom Jardim, no Estadão do Maranhão. Também minha querida Débora, em Bom Jardim, Estadão de Minas Gerais. Muito obrigado, viu? Minha querida Célia Baltazar, em Barra do Bugres, no Maranhão. Um abraço aos amigos da loja Rode Bem Bikes, né? Todos ligados aí no nosso programa Mundo Sertanejo, aí na loja Rode Bem Bikes. Minha querida Célia Baltazar, aí todos vocês de Barra do Bugres, no Estadão do Maranhão. Meu amigo Adilson Duvari, Rádio Cultura Sertaneja em Caçapava, no Estadão de São Paulo. Rádio Duvari FM em São José dos Campos, Val Siqueira, todos da equipe, muito obrigado, viu? Rádio Paulista FM no Ipiranga, na capital de São Paulo, Rádio Transpaulista, Web e FM 93 em Osasco, né? Também na Grande São Paulo, exibindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Vamos em frente, quem canta bonito, Berlim e Carlos Royce, Canoa Furada, moda boa demais. Tempos

muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Cido Bala em Acreúna, Goiás, um abraço, os amigos da Rádio Canadá FM, exibindo o Mundo Sertanejo com muito sucesso. Muito obrigado, viu, a todos vocês aí de Acreúna, né? Ô, Cido Bala, obrigado, valeu pelo carinho de sempre, viu? Minha querida Marli Santos, o Raimundo Alves, a todos vocês, amigos, de Guarapari, no Espírito Santo, ouvintes da Rádio Sim AM. O Herbert Souza, meu amigo Herbert Souza, enviando Espírito Santo, muito obrigado, viu? Sempre ligado no nosso programa. Um abraço, Thales Oliveira, em Oliveira dos Brejinhos. Um abraço a todos vocês da Cristal FM também, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Um abraço aos amigos aí da Rádio Agitos, né? Rádio Agitos, em Governador Valadares. Muito obrigado pelo carinho de vocês, toda a equipe da Rádio Agitos, né? Exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Mundo Sertanejo fica por aqui. Muito obrigado a todos vocês que durante toda a semana nos deram a honra da audiência. Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Bom finalzão de semana para todo mundo. Se forem para as baladas, não bebam para dirigir, tá bom? Não combina. Volante e bebida alcoólica não combinam, tá bom? Fique com Deus, um beijo no coração de cada um e estaremos sempre juntos aqui através do nosso Mundo Sertanejo. Um abraço, beijo no coração de todo mundo. Como diz meu amigo Cleiton Aguiar, um abraço, um beijo e um queijo para vocês, viu? Tim Lelo encerra o programa cantando O Garimpeiro. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Brasil. Tchau, tchau. Meu